silêncio no meio do caos. Saí como mal, mesmo sendo oposto. Tema de rosa nesse mar de gente, onde infelizmente eu não vejo teu rosto. Tá tudo fosco, opaque sem brilho. Fora do trilho, tive por inteira sentindo a ternura. Ouvi tuas juras, curo, loucura pura. Beira da traiçoeira que agora retorna. Sola meus dias e noite desafio. Procuro um laço nesse embaraço. Falta um pedaço desde que cê partiu. Vazio que ficou do espaço pra dor habitar. Difícil de se adaptar, não sei qual será, nem onde estará. Só sei que tá osso, tenta apagar, vem cá. Mais uma noite eu sonhei, me recusei a acordar. Aquela luz que encontrei, nunca deixei apagar. Vem mais pra cá se aproximar, esse é o seu lugar. Vem me fazer sonhar de novo. Eu quero ver você brilhar, mesmo que não for ficar. Vem só pra esquentar meu corpo. Como praga, saga do encanto, do homem eu canto um tema diferente. Promessa ao santo, novo acalanto. Meu pranto e o faz permanente, querer incessante, nada me garante, somente em distante, o mundo e o momento. Cheiro, roupa, pele, boca, verdades e versos ao vento. Só lá, eu só lamento, enfrento, acho que aguento, tento, tempo traz a resposta pro meu sofrimento. Pra quem decidiu se entregar, difícil explicar como é. Só vai entender quem passar, tentar desvendar a mulher. Eu sigo contando café, a torcida do amigo que não me abandona. Ser movido pelo coração, me agindo na razão quando amor impulsiona. Sono, que eu te dou carona, tona, te levo pra goma. Lona, pra quem se apaixona, quando é você quem decepciona. Toma, pega que essa é parte da conversa que ficou pendente. Não sei se é só emoção, mas toda manhã parece ser pra gente. Ontem eu pedi novamente, ter teu perfume e sorriso discreto. Não só pra te ver sorrir, mas poder sentir o seu corpo mais perto. Mais uma noite eu sonhei, me recusei a acordar. Aquela luz que encontrei, nunca deixei apagar. Vem mais pra cá se aproximar, esse é o seu lugar. Vem me fazer sonhar de novo. Eu quero ver você brilhar, mesmo que não for ficar. Vem só pra esquentar meu corpo. Sonhei, me recusei a acordar. Aquela luz que encontrei, nunca deixei apagar.